I. What's your problem, man? I am swanking, man. Fuck the Superman. I am following the train. I come to the street, aka can't fight in the war. He say what? Why? Piripira no lírico. Fictício não é comigo, amigo. Abrigo no lixo, a briga pro lixo. A mira e ouvi. Inspiração, a mira e tá vindo. Seja bem-vinda, vida vivida, vivida, vida bem-vinda. Sofrida, sofrida. Só não abusa, me afasta das pés. De trip, pede hit com sede. Me cede o coração que é sede. Me prete algo que pede. Copete, verde, pivete, se pede. Leque, abro leque. Não check. Select, star, select, sem break. Aperta o rec, porque aqui é rap. Ressuscita os boom bap. Se dos que merece, que tipo de espécie é você? Tô relax, tranquilão, até morrer. Não sou cachorro, mas posso morder. Um puta de um verso, repeat eterna aí. Hey, hey, man, what's the problem, man? Get out of the way, motherfucker. Vivendo e aprendendo cada dia uma batalha. Sem tempo pra perder com essas puta mercenária. Nós passa a navalha, quem vier é pra atrasar. Cria dos 90, tá ligado, é C2A. Vivendo e aprendendo cada dia uma batalha. Sem tempo pra perder com essas puta mercenária. Nós passa a navalha, quem vier é pra atrasar. Cria dos 90, tá ligado, é C2A. Vai passando, eu sigo na levada violenta. Os puxa passa mal porque com a minha crew não aguenta. Anos 90, meu flow é cru e te atormenta. Não falhou na missão, deixo a mensagem, não sou lenta. Entenda, passa pelo amor que te transporta. E se for preciso, mano, suga as dor que te sufoca. E os motherfucka, tamo aqui pra derrubar. Calibre pesado de rima, minha maniga, ZC2A, rapá. Vivendo eu vi que viver nunca foi igual. Bato no peito com o meu fardo, falo o que pensa, ainda tô vivão. É, antes de mais nada, prazer, mó satisfação. No estúdio eu largo rimas que te mandam pro caixão. Sem discussão, porque eu só tô me aquecendo. E quando o bonde passa, arrasta os que tão tremendo. Tá no veneno, foda-se tio. Eu tô nem vendo. Alguns anos atrás ninguém me via no relento. Ainda me lembro, porque continuo aqui. Se não sabe, então aprende a ter que caminhar sozinho. Eu formei meu bonde, disse ninguém vai cair. É meu G, gang, tamo aqui. Pode vir, filha da Bem. Aprendendo cada dia uma batalha. Sem tempo pra perder com essas puta mercenária. Nós passa a navalha, quem vier é pra atrasar. Cria dos 90, tá ligado, é C2A. Vivendo e aprendendo cada dia uma batalha. Sem tempo pra perder com essas puta mercenária. Nós passa a navalha, quem vier é pra atrasar. Cria dos 90, tá ligado, é C2A. Seguro o hit, admite, meu chapa só não me hit. Que eu trago os versos meio louco que manja loop nos beat. Foda-se o som, Hello Kitty, cabum, som que emite dinamite. Presença, eu peço, eu pé preso, a dinamite. Lock com as mente locked, brota no meio da rota. Cash, fama, green vim, buscando as cotas de xota. Leve a mente que pede. Meu chapa, o que sucede? Me diz o que é que te pede. Farrel, rap é da hack, foi sal, é foto ao rap. Somando, sem dividir, chess game, but do not stress me. Fuck you, best MC, fiz o melhor por aqui. Vou buscando sorrir, sorrir pra não chorar. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Repara o estrago da HK. A bomba que presa seus pés, já tá prestes a detonar. Foda-se se eu vou morrer, se preciso eu vou matar. Também morre quem atira, tô prestes a me suicidar. Vivendo e aprendendo cada dia uma batalha. Sem tempo pra perder com essas puta mercenária. Nós passa a navalha, quem vier é pra atrasar. Cria dos 90, tá ligado, é C2A. Vivendo e aprendendo cada dia uma batalha. Sem tempo pra perder com essas puta mercenária. Nós passa a navalha, quem vier é pra atrasar. Cria dos 90, tá ligado, é C2A.